Coronel Champanto, Gol Norte 05. Nine one three three on the ground at 4-0 right, contact ground on frequency 1-2-9-0. Norte 96, Delta confere, pronto cópia. Liga. Autorizado Salvador, João Pessoa, via Upper Whisky 58, nível de voo 370. Saída é Puca, transição Caju, decolando a 1-0, primeira curva esquerda. 5513 é o código transponder e o controle de Salvador, 1-2-0, decimal 8. Voo no 896, autorizado João Pessoa, Upper Whisky 58, nível 370. Puca, transição Caju, decolando 1-0, curva esquerda, 5513 é o código, 208 o controle, obrigado. 5513, chame pronto, gol no 896. Ground Salvador, azul 9133, vacated gol, request text instructions. Azul 9133, clear text via Alpha, report before text with Juliet. Via Alpha, report before Juliet. Runo 714, decolado aos 4-2, controle agora 1-2-0, decimal 8, boa viagem. 208, 714. Vale, Salvador, um 714. Puca Caju, passando 1800 metros. Gono 714, boa noite, contato radar na decolagem, saída Puca, nível de voo 230 autorizado. 230, 174. could you confirm the marking, the position marking for Azul 9133? 5, bom pouso. Number 8 for Azul 9133, thank you. Um 994 para pushback de acionamento, portão 3. Autoridade de ataque, voo 994. Reportará. A 3170, ajuste no 0 no 1, baixado travado. Afirmativo, Palmeiras 11. Frisado pouso, pistão no 0, vento 040 graus com meia dúzia de nós. Frisado pouso, não no 0, tá 3170. Zona 70, na Bahia os 49, solo 1219. Solo 1219, muito obrigado. Boa noite. 1896, na posição meia dúzia, pushback acionamento. Autoridade chama táxi, 1896. Chamada táxi. Solo Salvador, bom dia, 1979, 31170, reporte antes da Juliette. Passará a Juliette, 31170. Nono 714, Semicentro Recife, em 118, correção. Em 12545, alternando 12685. 12585, 12685, boa. Boa. Para, 25, alterna Natal. Eu já táxi à direita via Índia, que é o ponto de espera Pistino 0, quando lá torre 118, decimal 95, ajustando no 0, 111, vou no 994. E ainda, ponto de pé, 395, 1011, boa noite, bom trabalho. O gol 994. Ativo, tá 3170, mantém a posição antes da Juliette. Portão previsto é 6 dúzia. Guardar a liberação do portão, ok? Vai mantendo a Juliette e aguarda a liberação do portão. Além da cola, vamos lá, tá fácil. Salvador, eu tô copiando o gol 714. Sim, ativo, prossiga. Por gentileza, você vai pedir as frequências do centro Recife, não estamos chamadas e sem resposta. 125, decimal 45, caso negativo, 12685. 145, graças. Controle 120. Para o táxi com 111 a bordo, 2 horas e 30, alterna Maceió. É o gol 1896. Já táxi a parte principal em Índia, que é o ponto de pedra pistão 0, quando lá atua em 118, decimal 95, ajustando 1011, gol 1896. Pelo pátio, posição ponto de pedra 395, 1011, gol. 3170, após a passagem do Boeing da Gol, ingressa na Juliette, prossegue para o portão de 62. Fora do Boeing da Gol, ingressa na Juliette, portão 62, 3170. 5-0, autorizado. Boca 350, autorizado. Quando for, gentileza, coordenar a proa de Maceió. Sim, chegou a exploração. Muito obrigado. Salvador, com o 89. O 94, o Santos solicitou que o senhor mantenha o pichador feito. Sim, chamou o 994. Sempre estou no 01896. Bem autorizado, ingresso a decolagem 050 graus, meia dúzia. Fique decolagem para o gol 1896. Controle, boa noite, gol, bom dia, gol 1896, cruza 1500 pés. 120, décima 8. Controle, bom dia, gol 1896, livra 1500 pés. Gol 1896, boa noite, contato radar na decolagem, saída PUCA, nível 370. Na saída PUCA, autorizado 370. Chame Recife, 12545, alternando no 2685. 2545, poderia confirmar a outra frequência? Ah, sim, 12685, obrigado. De nada, no 2085. Ok. Max e a parte principal Índia até o ponte Pepys no zero, quando lá estou em 1.18 decimal 95, ajustando no zero no 1.805. Oito nove meia ciente, cruzando 130 no momento, chame Recife, em 12545, alternando 12685. 12545, 12685, gol, 896. Boa, autorizado ingresso da colagem, 050-612. Boa noite, 05, decolada 08, controle 120, decimal 8. 1208, tem um bom dia, boa noite, 05. Autorizado em chegada na área, da presente o voo Iduna. Desça para 3 mil pés sem restrições, ajustado 10 no 1. 3 mil, uma área autorizada do Iduna. Com um ajuste? 10, 1 descendo para 3 mil pés. 10 no 1, descendo para 3 mil pés. dia, Gol 1805. Gol 1805, bom dia, contato radar na decolagem, saída PUCA, nível 370 autorizado. PUCA, acendendo 370, Gol 1805. Doutor Salvador, Aerolíneas Argentina, na ponte 9, Charlie Bravo Fox. Prossigo, Charlie Bravo Fox. Charlie Bravo Fox, solicito autorização de reboque da ponte 9 para o pátio 3, posição número 5. Sente, posição 9. Do pátio 3 para o portão número 5, pátio principal? Negativo. Estou no pátio principal, solicito autorização para o rebate para o pátio 3, posição 5. Afirmativo, estou autorizado. Reporte ao término, o Charlie Bravo Fox. Reporte ao término. Doutor Salvador, Aerolina Argentina retornando. Você? Ah, quando o fiscal de espera, ele mudou de posição. Em vez de ser aqui, seria a posição 4 do pátio 3. Afirmativo. Autorizado prosseguir para o 4 do pátio 3, reporte ao término, Charlie Bravo Fox. Reporte ao Alessio. Boa noite 05, chame Recife em 12545, alternando 12685. 12545, debocha. Gio. Trip 5556, desça para 2000, país autorizado LS-68, pista no zero, reporta no localizador. 2000, autorizado LS, reporta no localizador 5556. Azul Alfa Yankee Alfa. Boa noite, solicitando permissão de reboque do Ranger número 8 para o Pátio 3, posição 5, em acordo com a entrada. Ativa o portal 08, que se encontra no momento? Isso, portão 8. Se prossegue para qual portão? Não, é para o Pátio 3, posição 5 do Pátio 3. Afirmativo, já tenho a aeronave já que já deu início da Aerolíneas Argentinas, um bonde, e com a passagem do tráfego a cauda, está autorizado que o reboque, a coordenação, a equipe de solo, chame ao tempo do reboque no pátio 3, chamado Alfa Yankee Alfa. Ah, tá ok, já estou aqui na visual aqui do Aerolíneas Argentinas, quando ele passar a gente fica tranquilo. 5556, chame então excavador em 118, decimal 95. 1895, boa. Boa. Foi Salvador na Pol 3556, na final estabilizada. Check-trem. Lá em cima, lá em prova, puxa travado. Gente, o ajuste agora é 1010. 1010. Baixou, travou o trip. Info 56, pouso autorizado no zero, ajuste no zero, no zero, 050 graus, 612. E pouso para o 5556, como é 10. Alfa, vai reportar para o Juliette. Dono Salvador, é o TAM Mike X-Ray India, na posição meia dúzia do Pátio 1. Consigo Mike X-Ray India. Solicitando utilização de reboque para a posição 10 do Pátio 3. A gente confirma a posição que você encontra agora? Posição meia dúzia do Pátio 1. Ativo o Mark X-Ray India, eu tenho dois tráfegos no reboque já, um saindo do pai do portão número 8, ok? Após a passagem será autorizado o reboque. Aguarde para o início. Ok, assim que passar o tráfego da posição 8, estaremos autorizados. Muito obrigado, senhor. Sente Negativo, o Mike Exchange vai aguardar o tráfego no reboque. Eu tenho um próximo tráfego para prosseguir para o portão 8, ok? Vai taxiar até o 8, o trip que acabou de pousar na 1-0 vai prosseguir para o 08. Vai ser autorizado, ok? Aguarde a autorização para dar início ao reboque. Oi, senhor, estamos na sua esposa. Salve, Salvador, boa noite, trip 5556. Trip 5556, reporte Coelhino. Prossegue na Alfa, mantém a posição antes da Juliette. Portão previsto 08, eu tenho tráfego que iniciou o reboque. Será autorizado o táxi para o 08, que mantém antes da Juliette. Eu mantenho antes da Juliette. Motor de Salvador, Aerolíneas Argentina, Bravo Fox, formado ao término do reboque, uma boa noite, obrigado. Partiu Aerolíneas Argentina, boa noite. Pode prosseguir o trip? Avisou aqui com o reboque. Partiu, prossegue, portão 08, trip 5556. Para o 08, 5556. Mais de X-Way Engine, escuta o sol? Na sua escuta, céu. Nativa após a passagem do Embraer da Tripé Calda, está autorizado o início do reboque, em coordenação com a equipe de solo, reporte ao termo. Ok, reportaremos ao termo, muito obrigado, senhor. Quebrando, estou desligando o avião. Zero, boa noite, da presente Voiduna para a chegada Mária, desço para 3.000 para IC, inscrições, ajustado 1-0, 1-1. 3.000, 1.011, direto Duna, 3.000, Salvador, que é o azul alfa, frente alfa, informando o centro, reboque é o Pátio 3, posição 5, boa noite. Positivo alfa, Yankee alfa, boa noite. Mike X-Ray India, informo teto reboque, posição 10 do Pat 3. Muito obrigado e um bom dia. Bom dia, Mike X-Ray India, bom dia também. DLS X-Ray, pista 10, reporta no localizador. 7-2, minha autorizada, patrocinado, localizador no LS 3520.